deserto Moisés andava, o rebanho a guiar. Mas um fogo ardente o chamava, uma visão a iluminar. Não te aproximes, ouviu a voz. Tira os sapatos, é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão em nós, a esperança que levanta. Das dores eu já vi, eu sei. Liberdade eu trago, é você quem eu amei. Eu sou o que sou, na aflição sempre estarei. Caminhando contigo, meu povo eu levarei. Vejo a opressão, o lamento. No Egito aflitos estão. Desço para dar alento e tirar da escravidão. Moisés questiona: quem sou eu? Mas Deus responde com poder: certamente estarei contigo, e o meu povo eu farei viver. Eu sou o que sou. O clamor do povo eu escutei, das dores eu já vi, eu sei. Liberdade eu trago, é você quem eu amei. Eu sou o que sou. Sempre estarei caminhando contigo, meu povo eu levarei. Levanta a voz, anciãos de Israel, o Senhor nos visitou. Da aflição ele é o papel, um caminho novo nos mostrou. E quando a dor se fazer forte e o deserto se estender, lembrarás que há um Deus que é vida e que nunca vai te esquecer. Eu sou o que sou. O clamor do povo eu escutei, das dores eu já vi, eu sei. Liberdade eu trago, é você quem eu amei. Eu sou o que sou. Na aflição sempre estarei, caminhando contigo, meu povo eu levarei. E assim com fé levantamos a voz. O Senhor é nosso guia e luz. Na sarça ardente ele é sempre o Deus que nos conduz. Eu sou o que sou. A esperança em nós renasceu. Cada passo há um chamado e a liberdade se cumpriu.